3, eu te chamo o som. Afirmativo, ciente da Lima, Flores, instrumento, uma centena, Porto Seguro, autorização e acionamento. Ageve 38, informação Lima, autorizado Porto Seguro, via redução de voo, é a Golf 677 Aerovia, nível 100. Saída Coral, curva direita após a decolagem da pista 10. Transponder 0277, controle 120, decimal 80. 2835, boa tarde, né? 3805. Correto, cotejamento, livre acionamento, chama o táxi, GV38. 38, chama o táxi. Tomar o 11? 2954, se é mais que ligar, porra. O vento 1110 graus, 129, autorizado a decolagem da 17, vento 1110 graus, 129. Salvador, boa, Papa Romeu, esse é a mais estabilizada, Renato, 10. Palmeiras Whisky, Serra Mike, forma um tráfego de pequeno porte, RV10, decolando da 17 e Oxanem pousando 10. Guarde autorização de pouso. Confirma, pouso 10. Afirmativo, pouso 10, Whisky Serra Mike. Confirma o pátio? Aero está. Gente. Oi, Salvador, boa tarde, passaredo 2230. Pode esperar pronto, condições de decolagem separada. Oxanem 63, 15, solo 50, direito no 21, decimal 9. 219, boa tarde. Passeio 2230, mantém ponto esperado no 0. Vai manter. Papa Romeu Zulu, Índia Bravo, decolado aos 50, corredor axé direita, através do farol de Itapuã, chama o controle de Salvador no 120, decimal 80. Zulu, Índia Bravo, escrito 1000 pés, corredor axé, farol de Itapuã, 1208, Zulu, Índia Bravo, grava. 13 no 5, Alfa Juliette, portal 07. Alfa Juliette, 07, hoje. Voo 2788, chame o centro Recife em 126, decimal 85. Caso negativo, 12545, azul 2788. Centro Recife 2885, azul 2788. Tá, até daqui a pouco. A volta. Solota, cargo 8487. Capta cargo 8487, formação Lima, para Recife autorizado, via Pajolona 7, nível 390. Subida Puca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Transponda 5005, controle 120, decimal 80. 1-1-6, formação 3. 4-1-1-6 com aquilo, desce via chegada à malha até o nível 050. O ajuste em Salvador no 014, a intenção que sucumbra a chegada à malha até a posição SAP e após voo Serra Vitor 368. Gente, descendo para o PES-14, vai cumprir a chegada até SAP. Poderia confirmar a próxima posição, pode estar? SAP, a intenção que sucumbra voo ou 366 ou 368. Entendeu, 366 ou 368, do 4. Controle Salvador, Zulu Índia Bravo, passou fora da planta, acionado 0130, restrito no pé de Cordoba Xana, foi escuta. 487, chamado. GF38, confirme, pessoas a bordo, autonomia? 7430. 10. Está no hotel. 10, mantém a posição no hotel, GF. Confirme? Mantém a posição no ataque no hotel. 3-0, utilizado no 0-0. Alinha, mantém. Salvador, 2-0-0-6, bom dia. 3-0-0-6, sem identificação, já no ponto de descida? Sim, mas eu. Chegada Mari para o nível 060. Atenção que o senhor compra a chegada Mari até a posição SAP. em TAP igual 368 ou 366. Pedi essa para 4 mil pés, Romulo 4. Tem condições de fazer o procedimento da RNAV de Salvador? Sente, o Whisky Serra Mike autorizado o ingresso via Alfa Juliette Pátio 1, aposta ataque Soy Lima. GF38 de passagem ao jato à sua esquerda, que vai prosseguir via Alfa, o Falco, após segue a retaguarda via Alfa, Juliette, Pátio Índia. Ponto de espera 18954 e ajuste no 0 no 4. Pega a passagem ao Falco, Alfa, Juliette, Índia, via Pátio Principal, 18954. Ajuste no 0 no 4. Controlei o sapato, Babão do Cerro Câncer, através de Paris, direto de Interlagos. Contendo 1500, para ingresso no circuito, chame a torre de Salvador, frequência 198, decimal 95, Cerro Filhote. Eu vou observar o controle. Escuta, proceda. Para o detor, mantenha a proa 005. Limite a magnética 080 de Salvador. Positivo, mantenha a proa 005 e limite a 080 de Salvador. Gostei. Eu desço até 3 mil pés, ajuste no 0 no 4 do Serra. Até 3 mil no 0 no 4 do Serra. Ah, meus Lune de Brava pro ideal para, para porções, com certeza. Ah, para Ituberá, Lune de Brava. Ah, Ituberá. Qual que é pro ideal? Ah, 227, Lune de Brava. Controle Salvador, boa tarde, passareiro 223A. 227. Autorizado, Lune de Brava, sou 227. Grato, Lune de Brava. Autoriza o setor 04, ok? Ah, no setor ainda é negativo. Vai com essa dois informação Lima, guarda distante com a cobra. Prepare a saída Puca, transição Zipar. Solo Salvador, agora 256, paciente da Lima, autorização São Gonçalo. Número 24, agora no 256, prepare a Puca Zipar. Aguardando cobra, 256, obrigado. Atitude? Ah, negativo, mantenha o perfil, tem tráfego chegando no... mais tarde. Então vai manter 3 mil. Vitor Índia Júlio, informação Lima, notificação para Cairo Lourenço, qual horário da notificação? 38, a Lima tem que sumar 0, reporte fora. Vitor Índia Juliette, autorizado Cairo Lourenço, no meu pé, decolão 7, curva direita, transponda 0160, controle 1208. Afirma, chama a torre 1095.014, ajuste. Vitor Índia Juliette, me pronto para o táxi. Curva esquerda, transponda 5003, controle 1208. Sócio, pode voar ao pilar? Negativo. Vai matar. Alfa Juliette, táxi até a Ponte Estrela da Roça, 32 Juliette. Correto, 12.642, chama para pushback acionamento. Bono 256, próximo par. 256, copiando. Acho que a carga de 487 autorizado, chama para. Pronto, 256? Tá pronto, vai para 256. 256 autorizado, Serra Brava, Serra Golf, via Apesuluno 0, nível 370. Subida Puca, transição Zipar, com a decolagem curva esquerda. Transpondo 5010, controle 120, décima 8. 370, Apesulu 10, decola curva esquerda, Puca Zipar, 5010, 208, bom no 256. Correto, do chão para pushback acionamento, 126. Chamará. Gente, por Serra, curva direita, voe na proa 040. Limite 1901 no descendo. 40 de prova, limitado pela Zé para 101 no descendo, para o Golfo Serra. Conta para 4 ali, o Golfo Serra. Mantiro. Aguarde para o cruzamento, mantenha a taxa em Quebec por 22. Tire 38 decolado aos 59, controle Salvador 120, décimo 8 zero. 208. 104. Sentia, chegada é bom, desce até o 040, voo 98. Controle Salvador é o GM 38 na Coral. 8 décimo 95, Romulo 4. Azul 4116, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 14, inicia redução para 180 nós. 4.014, descendo para 180, azul 4114. GM 38 na Coral. 38, contato radar na decolagem, suba via saída Coral, GM 38. 38. Obrigado, ascensão. Volume de abraço. Passageiro 2230, mantenha 3 mil pés. Eu tenho tráfego na sua posição de 11 horas, 10 milhas, com aeronaves azul, no Brasil 190, em descida até 4 mil pés. Está mantendo, 3 mil pés. Eu tenho tráfego adicional a 19 milhas. Ainda está cruzando nível 100, mas será tráfego mais à frente. Vai manter 3 mil e aguardar a liberação do controle independente da saída. Estou ativo, ambos os tráfegos do TICAS. Voo 2006. Foi na proa do Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 2006. Aguarda autorização de posto, confirmando, autorizado de posto, soma 0, vento 1, 2, 0, 9, 1, 2, 9. 2 para o posto 7, para o posto 7. Livre chão táxi, 2042. Claro. 0, vento 1, 2, 0, 9, 1, 2, 9. 0, posto, 9, 0, para o Romano Pátio. 2,06, velocidade indicada. 2, 4, 5. Ok. 245-2006. Aí inicia a redução para 180 nós, tráfego que eu precede 9 milhas à frente, paciente. É, 250. Pode ser 200 ou 2006? Só não tem condição de manter 180? Negativo. Então você está no vetor, curva esquerda, por 030. 030-2006. O Serra vai ultrapassar 101 de cima, o seu limite agora é a 130, o Serra. 130, vem aqui, o Serra. Do Índia Brava em ascensão até o 045, estimado de pouso em Tuberá. No 622, seguinte, do Índia Bravo, serviço está encerrado, radar. Centro Recife, informação de voo e alerta no setor 1260, 1288. Após a nave pequeno porte, ingressão na Bata. e essa é o repórter Neto, com o 07. Pesa, ajusta no 0 no 4. 4.514, vale 06. Serra, desce para 3.000 pés, ajusta no 0 no 4 do Serra. É, para 3.000 pés. Prônigo 1885, solicita pro de bom. Autorizado. Sou 2006, cruza 7.200 pés, desça para 2500 pés, ajuste no 0. Ajuste no 0 no 4. 2500, 2006. Passaria 2230, livre ascensão, nível 180. 180, 2230, quando possível, senhor. Coordenar a nossa proa direto de China, agradece. Conquista, proa de conquista. Ciente, aguarde o 2230. Vai dar. Consegui. O 2006 já tem condições de iniciar a redução? Acima, 2006. 2006 inicia redução 1809, tráfego e confiança nacional, 7 milhas à frente. A reação à navegação vai na porra do Serra Vitor 366. 366, 2006, 76. Ativo, tráfego Embraer 190, azul, com 170 nós de ground, à sua frente 7 milhas. Por Serra, controle. Autorizado, Daniel, decolar 1-0, vento 0, 9-0, 9-0. Autorizado, decolar 1-0, a carga 8-4-7. Juliette, decolar 2-0-6, direita, farol de Itapuã, corredor Axé, através do farol, chama controle de 9-0, desse 8-0. 208, Interjura, Grafton, no farol de Itapuá. 194, por gentileza, stand-by no transponder. Sabe. Boa noite, 85, está com 270. Deduz até quanto para evitar a espera? Ah, o senhor instruiu. Realmente até 200 nós, é possível? 200 nós, vai repetir o boa no 885. Nossa, você era. Por Serra, curva à direita, vou ir na proa 140, informe estabilizado, por Serra. É, tem 140. Ciente. Bom, devido à redução, é possível? Possível, sem problema, comandante. Ciente, graças. Passaria 2230, proa de conquista, autorizado. Presente, conquista, 2230, graças. Teve 3, 2. Estou voando na saída da EL, confirma. Teve 3, 2, controle? Na escuta. Vai cumprir o perfil da EL ou vai voar coral? 2, 3, 2. Sou Índia Juliette. Mantenho o corredor achando mil pés. Estava passando através do farol da barra. Autorizaria o 2500 para o Júlio, senhor? Ah, negativo. No setor ainda não é possível. Sim, mas... Mantém 538 o controle. Escuta pelos corredores. Sim, 538 controle. Na escuta. Mas você vai manter a presente saída ou se o desejo voar direto coral? Autoriza direto coral? Autorizado. Controle, tarde, A247, você agora 2.400. A gente contata o radar na decolagem, essa 8487, sai da PUCA, vigilância, via PUCA no perfil. PUCA no perfil. Vai manter o nível 120? Estou já ajustando 0 no baixo. Autorizar Flávio Castro até o Ponte Espera, via Índia, Vandolares 295, plano 256. Decimal 95, 2006. 295. Flávio 2006, final no 0 de Zoom. Ingressando na FIR, cujo nível mínimo é o 120, já vou visual na rota? 7. Abra a frequência livre. Informação Lima, passando agora nível 1.0. 560 a sua identificação, desce via chegada Mari para o nível 050, tá 3560. Desce via chegada Mari 050, Santa Mônica perdeu contato com restrição 260, vem. Controle ótimo, você na Magianário 3.000 pés. Serra atualizada, descida para 2.000 pés, livre final. Fala estabilizado, Golf e Serra. É, já, defensador, viu? Volo 885, vetor para sequenciamento, direita para 245, o limite vai ser 0, foi só 120 de cima, né? Sim, seu vetor do 245, limite 120 de cima, volo 885. Pegando 54, a sua identificação desse dia, chegada à Mária até o nível 060, tá 3154. Chegada à Mária, 060. Negativo. Negativo. Negativo. Negativo. Negativo. Negativo. Negativo. Negativo. Negativo. Negativo. Negativo. Mantenha. O gol no 85, desça para 3.000 pés, 1014, permanece. Para 3.000 pés, com 1014, gol no 85. 338, atinge, mantém nível 100, quando passando na posição coral. Quando passando coral, 38. Abstract 8487, cruza nível 150, chama de centro Recife. A frequência é 12685, caso negativo 12545. Abstract 8487. 27 Recife, 285, 2545, com certo com o trabalho. Bom. 2230 controle. Fechamos centro Recife, frequência 1251, caso negativo, corrijo. 1260, caso negativo, 128, décima 8. Direita 209, liberal 2006. 4, é da Eltra, só uma ótima saída. Ok, deu uma ótima lá. Salvador, o Gol 2009, livro Fox Trap. Gol 2006, Alfa Juliette, Porto 9. Alfa Juliette, 09-2006. Pode esperar pronto, boa tarde. Gente, mantém o posto de espera do Mazar. Frequência 1 no 8 decimal 95. Para o single, para o Serra. 1 no 885. Está a 10 milhas de Serra Vitor 366. Décima navegação. Foi o Serra Vitor 366 descida para 2500 pés. Um ajuste permanece. Ciente, tropa de posição para o Serra Vitor 366, desce para 2500, ajuste permanece. 1 no 885. 1 no 0. Cuidado por 9-0, você. Confirmando após parte 3. Positivo. Código 5. Correção 0266, Golfo Uniforme. Pode botar em Tchassu 2642. 642, sai da Puca via. Do 310. 310, Puca via, Sul 2642. Golfo Uniforme é pelo código 0266. Três no cinco para fora. Copiei, Almeida, 3 no 5. Três no cinco, Guarulhos autorizado, via Apezulu 1-0, por base, Apezulu 1-6, Posmo, direto com fins, Apezulu 2-1 no Mocheto, nível 360. Subida da El, transição ótima, curva direita após a decolagem. Transponda 5-0-2-0, controle 1-2-0, decimal 8. Cando Guarulhos, Apezulu 1-0, por base, Apezulu 1-6, Posmo com fins, Apezulu 21. Mochete, nível 360, Rael Mótiva, curva direita, transponde 5020 e o controle 1208, 315. 315, correto, chamo para o feedback acionamento, portão 05. Pode estar, Valserra Vitor, 368, 3560, vista para 2500 pés, ajuste no 014. Mantive a posição, voo Serra Vitor 368, confirma a descida para 2500. Mantive 2500 pés, ajuste no 014, permanece. Mantive 2500 no 014, descida 256 após cara, vamos rotacionar a 0 ali e mantém para o 0. Após, tá após 0 na nacional ali e mantém, vamos no 256. Uno 256, autorizado a decolagem do 90, vento Macente no 10. Autorizado a decolagem, pista 90, Uno 256. T560, tem condição de voo Serra Vitor 366? Afirmo, condição é 3560. Faça uma navegação na Prodo 366, estamos estabilizados no final. Prodo 366, reportaremos estabilizado, 3560. Na frente 154, ativo 1060. Gente, desça para 25003, ajuste no 014, voe na Prodo Serra Vitor 368. 2500, 04, 368, voando Santos 3154. 885, autorizado posto, pista 90, voo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 208. 208, boa tarde. Repouso, 1885. Repouso, pista 0, voo 1885. Centro de Salvador, voo 256. Cruzando 1700, boa tarde. 256, sai da PUCA, vigilância no perfil. Via PUCA, 256. Daqui a pouco, agora 256. Dave 38, é o controle. Você está a 5 milhas da posição coral, mantendo uma centena, nível 100. O serviço radar está encerrado. Chame o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Bom voo, comandante. Bom voo, comandante. Até a volta. O 2642, é o controle? Prossiga, 2642. Pelo centro Recife, 12685, caso negativo, 125.45. 3545, 2650. Informação Lima, autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Subida PUCA, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Transponda 5027, controle 1208. 560, torre 18, decimal, modo 5, até a volta. 2895, obrigado. 3154, autorizado a RNAV a partir do 368. Forma estabilizada. Forma estabilizada, 3154. Salvador, 1885, Livrona. 1885, Alfa Juliette, Portal 08. Alfa Juliette. Estabilizado, já 3154. 3154, só autorizado a chamar a torre, frequência 118, decimal 900. 3550. Salvador, dá 3560. 3560, autorizado pouso, pista 90, vento 1209. Autorizado pouso, pista 90, dá 3560. 50, Golfo Alfa 4. O 1256, controle? É, escuta, prossiga. É no centro Recife em 12685, caso negativo 12545, com volta a volta. 265, 2545, volta 256, obrigado. Sobre a parte 3, parte 1 em Índia. Próximo a ponto de espera, torre 1895, que é legal no 0 ou no 4. Vai dar passagem ao Boeing da Gol, que vai ingressar na parte principal. Pegar a passagem, pegar a passagem da tela. Espera, relaxa na torre 2454. Informador, boa tarde, T31, Mega 3, posição 11, tinha informação ativa, pronto, cópia São Rio de Janeiro, Galeão. 3193, Galeão autorizado, via AP November 857 até Moço, nível 360. Subida da Eolida, Irume, curva direita após a decolagem. Transponder 5025, controle 120.8. 060-164, a sua identificação. 060-164. 093, chama para chegar. Obrigado. Chegou certo, autorizado. Prosseguir parte 3, ingresso no parte 1. Adicione Lima, Mike Quebec. Na Quebec vai manter a posição chamada torre 1895. Observe agora a sua frente com a TR da Azul. O senhor vai seguir a retaguarda dele, ok? Seguindo a retaguarda da Azul, Lima, Mike, na Quebec, o 1895 para o cruzamento. O Arthur Lucia. Alô, Salvador, está na 3560. 3560, táxi da Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reportante da Juliette, 3560. Oi, Salvador, boa tarde, está 3154, final da pista no zero. Está 3154, autorizado posto no zero, vento 1, 90 graus, 1 no repouso, pista no zero, está 3154, confirma ajuste no zero, no 4? 2014. Obrigado, 3154. Está 3193, Pushback, acionamento no 11. Aguarde, está 3193. Guardado. 3560, Juliette, portão 4. Portão 4, 3560. Salvador, boa tarde. 6315, puxa acionamento, gate 5. Aguarde, 6315. Fardo. Está 3193, livre para o Chibeca, acionamento, chame táxi. Autorizado para o Chibeca, acionamento, está 3193. Aguarde, Romeu Fox Lima. Aguarde, meu comandante. 63 e no 5, livre para chegar estacionamento, chama táxi. Livre para estacionamento, chama táxi, 63 e no 5. Romeu Fox Lima, copia? Pronto. Romeu Fox Lima, Siri, Terra Índia, Romeu Índia, atualizado, no meu pés, decola da 17, curva direita no Axé. Aciona 5576, controle 1208. 1208, chamado controle 5576 no transporte. Salvador Siri, decola 17, pela curva direita, batendo o Rio, Romeu Fox Lima. É com o Belo 201, com a alma agora, bate 5 mais legal. Só confirmando, é 5576. 5576. Correto e autonomia. 3,20, meu comando. Para estacionamento, torre 1895, ajuste no 0 no 4. 1895, 0 no 4. Fala, 3. 1,54, segura. 3 graus, 1, 2, mais. 3 graus, 4, 1,54. Quanto é que eu julgo? 3, 9, 3, 9, 4. Manda posição do 164-369. Correto, você está sub-vetor. O 164 tráfego na sua posição 12 horas, vai estar 12 horas e 10 milhas. Por esquerda, vou indo para a norte, limite é a magnética 080 de Simbra. Esquerda, norte, limite é 080 de Simbra, 164. Ultraforme, mantenha a velocidade, aguarde para a redução, curva direita, eu vou indo para a 060, enquanto estabilizado na final do NTP Zulu. 60-060, mantendo a velocidade, essa golpe de fora. Pedras Justino 04. 2514, golpe de fora. Taxa de amparação, mesmo. Taxiente, confirme somente o POB e a autonomia, Olímpio da Armia. Experimenta até quanto? Gente, Olímpio 06, autorizado o táxi, aporte na táxi hotel, altímetro no 0, no 4. 308, 7, 1, 4. Patente da Juliette, 354. O 3193 para o táxi a bordo 174, autonomia de 3 horas e 4 minutos. Qual pra ver? 3193. 1974. A gente com, corrigindo com a alternativa. Alternativa com a plano de voo, barulho. 3193, táxi autorizado, aposta através da posição 62. Não, através da 62, tá 3193. Vetor para sequenciamento, curva esquerda para o 030. Limite a magnética 080 do céu. Ok, 030 por esquerda, limite 080 magnética. Salvador, gol 964. O 64 reduz até quanto? Você parou no 64? Tem condições de reduzir até que velocidade? 200 nós, tá bom? Qual? 200. 2007, 2 a 0. 964, condições de reduzir até 200 nós? Táxi 63, 1095, 4 horas e 20, alternado Galeão. 3105, táxi em frente, é para segunda direita via Índia, ponta de para 1095, ajuste no 0, no 4. E a Índia no 0, 14, Xanela, 63, 95. 3193, se trabalha a posição 612, mantém a posição e dê passagem ao arroz da Bianca. Após segue a retaguarda do mesmo via Patione Índia. Ponto de espera 1895, ajuste no 0, no 4. 1892, mantém a passagem da Bianca, depois segue 1895 até o Mantela, até 3164. Templo 964. 64, reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, no 964. A e o crescente está 13 milhas à sua frente, o número é 4 com 180 de grau. É. Sete curva esquerda, vai na proa 015. 015, gol 1964. Afirma, Juliette, ponto 11, 3154. Juliette, ponto 11, obrigado. Ligacionar, chama táxi, Papá Romeu, Romeu, Fox Trot. Torre Sané 6305, o ponto está na ponta. Sané 6305, ali decola para o 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-3. Ali decola para o 1-0, Sané 6305. Flight 4, Sané 6321. Sané 6321, cliente Serra Bravo, Bravo Romeu, Brasília, vai a Flight Plan Route, Flight Level 36. Zero. Arbor 1, Alpha is your departure. After departure, right turn. Runway 10. Squawk 5033. Tava do departure 120.80. Virtual Brasília, Serra Brava, Bravo Romeo, Maia. Flight level 360. Arbor 1, transition Alpha. Turn right after takeoff of runway 10. Squawk 5033. Departure control 1-0-8, Oceania 6321, read the black or right, come ready for pushback and salad. It's already Oceania 6321. 8 meters. Pode ser o limite agora, 130 de cima. 130 de cima, Gol, 964. 164 da Gol, sindicada. 200. 00. Traça com a sua frente, 10 milhas. Paciência, Gol, 164. Estabilizou, então, Oscar Gol, resposta. Mantenha a velocidade até passar o ND de cima e chame a tua, hein? 118 decimal 95. 1964, tráfego que o precede 9 milhas à sua direita, na sua posição 10 horas, está autorizado a restringir a navegação, na proa do Serra Vitor 368. Direto 368, gol 1964. Gol 1164, descida para 2500 PENS, procedimento RNAV autorizado. 2500, está iniciando a RNAV no 368 ou no 164. 1964, descida para 3.000 pés autorizado, no 964. 3.000, descendo, gol 964. Cliente, taxi até o ponto de esperada Papá, o Fox Trot Lima, aguarde. Como é que pode usar 124 posição normal? Obrigado, Pouso, não, no 0, Oscar Gol, uniforme. Oscar Gol, uniforme, pode não me incrementar, sinal do 0? Está incrementando. Gente, graças. No 93, reporte visual com cara no curta final do 0. Está visual. Afirma já visual? Afirmo. Após a aeronave, ali mantém para o 1-0 agilizando uma nova. Após o carro, não me mantém não no 0, até 3-1-3. Meia-1, 4-2, táxi via Índia. Ponto de espera, torre 1895, 1014 ajuste. Olimpo 06, sigo o Airbus da Avianca até o ponto de espera do ano 0, via Juliette, Pátio Índia. Ponto de espera 2954, ajuste no 0, no 4. 164, tráfego que o precede 8 milhas da frente, chega à torre, frequência 1918 decimal 95, ou no 164. 95, no 164, obrigado, sergente. Estou em Salvador, boa tarde. Gol 1164, passou 366, avistado. Meu Foxtrot Lima, controle Salvador, através de fora de Capó. Frequência 120, decimal 0, decolado 239. Através do farol de Tapão, 20, decimal 8, controle Salvador, vamos ver o Fox Trot Lima. 39, 64. Mesmo 372. Gol 1164, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Capatango Oscar, grupo uniforme, solo 39, direita na destino, decimal 9, na Delta. Autorizada a decolagem da 1-0, vento uma centena de graus, 1-2-9. Autorizada 1-0, está previsão 1-3. Afirmo, solo 1-2-1-9. Solê, Salvador, meu cordial, boa tarde, esse é o Papá Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Decolou na sua escuta, está passando através do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Gente, Fox Lima, mantenha 500 pés, vamos passando através do farol da barra. 500 pés, passando através do farol da barra, vamos ver o Fox Trot Lima. Só tem 500 para ser Serra Índia Romeu Índia, confirma. Ah, firma aqui, meu ponto, 500 pés. Estabilizado visual com 1-0, gol 1964. Pode ficar na minha mão, bate. Gol 1164, pouso autorizado, 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-1. Livre pouso 1-0, no 1-64. São 3193, decolado 240, chame o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, bom gol. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu estou 3193, você escuta mil pés. 3193, conta a torradão da decolagem, vigilante após 2000, por hoje da El. Após 2000 da El, está 3193. Voo 1964, estabilizado. Uma forte aproximação do Renault 8, decimal 95, 1964. 1895, gol 1964. Obrigado, ataque. Informação, como um segundo tráfego a aproximadamente 6 milhas da cabeceira, mantenha a posição, após esse tráfego será autorizado. Matheus, seu material, ponte de espera, o Xenemão 4. Afirma, Matheus, meu comando. Ao... mais 30 minutos, ao 10 da costa. Request pushback and start. Ocean 6312, it's clear to push back and start up, come for a taxi. Get your push back and start with call for a taxi, Ocean 6312. Torre Salvador, voo 1964, 5 milhas para o pouso. Voo 1964, ajuste no 014, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Aguardando autorização, voo 1964. Salvador, muito boa tarde, é o passarido 2231, assistente da informação Lima, transferindo. Passarido 2231, assistente da identificação, informe no ponto de ODC. Identificou, chamarei ponto de descida. O 232231, possibilidade de voar Mari, depois do, após o desvio? Mari, por onde Mari, afirmativo. Obrigado. próximo confins conforme. Após decolagem, curva direita. Prossegue saída da Euleda Motiva. Aciona 5045. Correção, 5043. E o controleiro 20.8. Autorizando para Campinas, no nível 320, decola 10, via da Euleda Motiva, primeira curva direita. Upper Zulu 10, Fubase, Upper Zulu 6, Osmo, confins conforme. Aciona 5043, transponder e controle 208, azul Matheus 065. Elemento correto, me chama quando pronto para push. Tá chamando. Puxa, M1 no 42, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Mantenha no zero, M1. Rola 64 na Alfa, próxima a gente. Gente, mantenha a posição e aguarda. Vai aguardar, rola 64. Direita, Paulo Salvador, 121 no 19. Direita 219, 964. Paulo, vou 964, boa tarde. Batata. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 100 graus, 119. One on board. We are displaying It's approved taxi via an Alpha Hot Point Call Tower, 118, the small 95, can 8, 1014. Uno 64, fique atento ao tráfego da Avianca após a passagem do mesmo, sem ingresso via Gillette para o Gate 10. Visual com a Avianca, após, prossegue Gillette para o 10, nova M4. Paulo, passa a Golf Uniform, reporte na saída do Parte 3. Controle. Dado alinhar e manter, pista no zero. Felipe 06, será que o controle? E após vai seguir o mesmo retaguarda, ok? Ok, 251, Terra 2235. Obrigado, boa tarde, 3193. Volta, volta. Salvador, boa tarde, né? Melhor 42, Puca, Aracaju. Cada Puca, vigilância via Puca no perfil. Vendo.